dia. Agradeço o convite para estar aqui, peço desculpas pelo atraso. Ele é meu, não foi culpa minha, mas ele é meu. Eu sempre reclamo que os alunos dizem, você está atrasado? Não, foi o ônibus. Eu estou atrasado, de fato. O avião que devia sair às 6h15, saiu 8h30, parou no Terminal 2 de Brasília. Eu corri durante 20 minutos, era ligeiramente suado, havia uma fila grande de táxi, o táxi se perdeu para chegar aqui. Então, não tem que... é dia, sabe aquele dia? É o diálogo que eu fiz aí em Iemanjá ontem, que aconteceu, acho que do Rio para cá. Eu, a pedido, a breve, a convite, versão, eu recuperei uma parte de reflexões e outras sobre ética que nós fizemos no subsolo do Banco Central, há alguns meses, e acrescentei também uma parte totalmente distinta para remeter algumas reflexões novas. E eu gostaria de partir sempre do ponto que eu tenho partido em palestras públicas de um teórico, um sociólogo de origem polonesa, um homem que chega esse ano aos 91 anos, com uma memória perfeita, uma esperança para todos nós. Sigmund Bauman, que mora na Inglaterra há quase meio século, autor de dezenas de livros, muitos em português, que traduzem aquele conceito que caracteriza o chamado mundo líquido. Mundo líquido é um conceito fundamental, ele traduz uma ideia de coisas sem forma, coisas não sólidas. O que é um mundo sólido? Aquele que me formou. Eu fui formado no interior do Rio Grande do Sul, num mundo sólido. Ou seja, crenças absolutas. Minha mãe nos batia sem culpa alguma, não tinha trauma naquela época, descia a mão. Não tinha a lei da palmada, não tinha, o Estado batia nas pessoas, a família batia também, então era um momento em que não havia culpa, não havia bullying naquela época, tinha que correr mesmo, não tinha bullying, não tinha serviço de orientação pedagógica, tinha que correr mesmo. Minha mãe, minha avó, meu pai, todos, provavelmente muitos dos senhores, especialmente os que são um pouco mais velhos como eu, trabalharam com uma hipótese de um mundo de certezas. Havia filho legítimo e havia filho bastardo. Hoje, para a lei, todo filho tem direito total, independente do cômodo da casa que ele foi gerado. Todos os filhos têm direitos totais. Desapareceu a expressão mulher honesta do nosso código, porque não há mais distinção formal e jurídica entre as mulheres honestas, apesar dessa sala estar cheia delas, e a mulher dita não honesta. Hoje, equivalemos tudo. Temos incertezas sobre as melhores coisas a fazer. É isso exatamente o mundo líquido. Devo tratar meus filhos com regras claras ou devo tratá-los de forma mais sutil? Eu sempre digo como professor, tanto faz, dá errado de qualquer jeito. Então, sintam-se tranquilos, só vai variar o motivo que ele é o psicólogo. Essa é a única variação. Minha mãe me deixava muito solto, minha mãe me perseguia muito. Só vai variar o motivo do psicólogo. A imagem de Salvador Dalí, a persistência da memória, é uma ilustração muito boa deste mundo do século XX em diante, num mundo onde a sensação do tempo passando, da falência das utopias. Lembre que nós não temos mais utopias no planeta. Quando eu era jovem, fazia o curso de história, havia uma grande utopia socialista em metade do planeta. Hoje, socialismo só existe na Coreia do Norte, Cuba e diretor acadêmico da área de humanas. São os únicos lugares onde o socialismo é, em breve, só diretor acadêmico da área de humanas. Os irmãos Castro vão morrer um dia. É possível que eles vão morrer um dia. E o ditador da Coreia um dia vai desaparecer. Bem, as utopias passaram. O século XIX celebrou a morte de Deus. O século XX celebrou a morte das utopias. Logo, eu não tenho muita alternativa. Chegamos àquele ponto que mantém a maioria dos casamentos. É doloroso trocar, eu prefiro ficar onde eu estou. Essa ideia não é à toa que um dos quadros do norueguês Munch, ele fez 5 versões na década de 1890, O Grito. Este quadro é o quadro fundacional da modernidade, de alguma forma o primeiro grande quadro moderno. Angústia, linha irregular, expressionismo, mundo não equilibrado, mundo da dor, mundo do desespero. Lembrem que o Renascimento é marcado por quadros de grande equilíbrio técnico e espacial, e nós somos marcados por esse tipo de arte. O símbolo, segundo Bauman, é em parte o que acontece em todos os lugares, eventualmente até aqui. As pessoas estão divididas entre o corpo presente, e o celular que as remete a outro lugar. Em todas as palestras que eu dou, casualmente aqui pouca gente hoje. Ou seja, esperaram muito aí, abandonaram o celular. Mas quase todo lugar que eu vou, como ontem, metade das pessoas, ontem eu estive na prefeitura de Praia Grande, de manhã no Rio, as pessoas estão no celular comunicando. Estou aqui, kkkkk, ou hashtag carnal palestra, então, e postando foto. Aliás, a fascinação pelo potássio, pelo kkkkk, é uma coisa, potássio, potássio, potássio por todo lado, ou pelo meu estado natal, RS, RS, RS, multiplicado, exaustão. O símbolo é que eu não estou onde eu estou. O símbolo deste mundo líquido foi definido por um grande teórico da modernidade, brilhante para perceber a Revolução Industrial do século XIX, um pouco mais difícil para prever caminhos futuros para ela. Marx, que é um grande autor, um grande escritor, escreveu no seu primeiro manifesto, 1848, Tudo que é sólido desmancha mal. Isso virou o título também de um grande livro do professor Marshall Berman. Tudo que é sólido desmancha no ar e nós perdemos a referência. Eu tenho presente, isso é muito interessante, que em 1959 meu pai se formou em Direito na Federal de Porto Alegre, comprou uma máquina Remington e ao se aposentar era aquela máquina que ele tinha. E a sua habilidade, além da jurídica, era o curso de datilografia, que eu também tenho. Quem tem curso de datilografia pertence a outro mundo, a outro universo. Tem um mantra na cabeça de vocês, ASDFG, C cedilha LK. JH. Por que que este mundo é curioso? Porque eu tenho um curso de datilografia do Instituto Universal Brasileiro. E este curso que eu tenho, meus sobrinhos jovens não têm, e eles digitam mais rápido do que eu. Eu fui dotado de uma série de habilidades inúteis. Eu sei passar provas em mimeógrafo, eu sei datilografar, eu domino números romanos, que é um sinal de idade, dominar números romanos. Além de usar relógio de pulso ou sinal de idade, claro, eu digito com o um indicador, pessoas abaixo de 25 digitam com os polegares, outro sinal de idade, o dedo que você usa para se comunicar. Essa referência deu lugar a um dos individualismos mais exacerbados de toda a história. É provável, senhores, que nós estejamos na época mais individual de toda a história humana. Estamos obcecados por nós mesmos. Eu chamava isso de um autismo estrutural. Aí a mãe de um autista começou a chorar numa palestra, ficou muito perturbada, então eu não uso mais. Não é autismo. Não é autismo. É uma doença que me isola do mundo exterior, mas não é autismo. Então, este individualismo, ele é fundamental para eu entender este mundo contemporâneo, este mundo em que ninguém escuta ninguém. E eu já falei dezenas de vezes para as pessoas, já escrevi sobre isso, façam testes. Ao chegarem à casa, digam: eu estou cansado. E todos vocês que estão casados há mais de 2 dias vão ouvir o quê? Eu também. Aí eu digo: ah, mas hoje eu acordei às 6, eu acordei às 5. Ah, eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Ninguém escuta ninguém. Qualquer bobagem que eu disser aos senhores, meu signo é aquário, vai ter como resposta o meu é peixes. Ninguém escuta ninguém. Por isso que hoje escutar numa reunião, e até em família, olha o ponto que eu estou chegando, escutar até a pessoa com quem você casou é uma revolução. Uma revolução absoluta. O dia que o Brasil não teve o WhatsApp com a decisão de um juiz, houve uma crise familiar estrutural no país. Porque as pessoas tiveram que conversar, se apresentarem umas às outras e não usarem o celular, que é o melhor escudo antissociabilidade que a gente já inventou. Além de coleira eletrônica, é um escudo antissociabilidade. Observem a imagem de Caspar Friedrich, grande poeta e autor romântico alemão do 19, um homem olhando uma paisagem com neblina. E aí, digam, por que que isso é 19 e não 20? Ele está contemplando a paisagem. Se ele fosse um homem do século XXI, ele estaria postando: cheguei aqui, hashtag montanha escalada, né? Consegui, kkkkk, alguma coisa assim, e já postando nas redes tudo isso. Há uma geração que eu conheci agora na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, está sendo alfabetizada sem tablet, sem caneta, só com tablet. A caneta e o lápis serão também um sinal de idade. Uma professora que foi comigo perguntou à professora americana: mas como é que vai escrever essa criança quando não tiver tablet? E a professora brilhante respondeu: tal como a senhora quando não tem caneta, não escreve. Sem instrumento de escrita a gente não escreve. Só que eu sou preso à ideia que escrever é com caneta. Cada vez mais eu sou preso a essa ideia. Esta imagem é a imagem de um homem já individual, um indivíduo burguês do século XIX, mas a imagem de um homem ensimesmado, pensando, com vida interior, sem se comunicar com os outros. Apenas pensando para si. Hoje, a experiência é intermediada sempre pelo celular. Nós perdemos um pouco do contato com o mundo dito real e passamos a intermediar. Quando eu estou com as pessoas, elas estão no celular. E quando elas encontram aquelas pessoas com as quais estavam conversando, elas falam no celular comigo. Eu tive uma experiência o ano passado que eu registrei com a arquiteta da minha mãe. Sentamos para jantar, ela atendeu o celular. Eu ainda sou de uma época que é grosseiro você atender quando está conversando com alguém, não é uma emergência. Como ela não era obstetra, era arquiteta, não era uma emergência. Daqui a 2 segundos tocou de novo, ela atendeu. A terceira vez que tocou, era eu ligando para ela e dizendo: vamos continuar a reunião, porque eu vi que ela preferia falar no celular. Ela ficou muito espantada comigo. Ah, mas você se incomoda? Não, eu adoro marcar um jantar para discutir uma obra e ficar olhando você falar. Eu adoro. Uma das melhores coisas. Fico aqui checando mensagens enquanto você faz isso. A experiência atual é uma experiência intermediada por redes. É uma experiência que, se vocês ainda não viveram, vão viver em breve, de jovens numa sala, conversando um com o outro através do celular e do WhatsApp. Eu também sei que alguém é jovem porque acerta as figurinhas que manda. Os velhos só semeiam aquelas figuras, sem entender muito o que elas significam, vão digitando e vão mandando carinha. Mãe, então, quando manda essa mensagem, só põe uma carinha alegre, não domina a sutileza da linguagem de emoticons. Nós vivemos, voltando ao Bauman, de solução absoluta de fronteiras, relativismo de valores e incertezas. A marca atual de Baudrillard é a marca da incerteza, e nós tendemos a confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. Porque eu não encontro mais significado para essas coisas. Eu não tenho mais o domínio da técnica que, pela primeira vez na história, saiu dos mais velhos e está com os mais jovens. Durante milhões de anos, as sociedades humanas foram dominadas pelo saber dos mais velhos. Hoje, ser mais velho é cada vez ter mais dificuldade em saber o que é um cabo HDMI ou USB. Linguagem que alguém de 2 anos já domina. Eu tenho uma teoria que eu acho que o meu sobrinho mais novo, 5 anos, quando eu digo uma coisa que ele não pode fazer, como agora, há pouco, ele faz assim para mim, eu acho que ele está querendo passar a tela. Eu acho que ele faz para tirar o tio da frente. Eu não sei se a cabeça dessa geração pós-Y distinguirá entre o tablet e a realidade. Porque a realidade deles é o tablet. Eu vi numa área de recreação de um restaurante que as crianças de 3, 4, 5 anos todas estavam naquela área enquanto os pais almoçavam e elas brincavam sozinhas, cada uma no seu canto. Não há mais uma brincadeira coletiva. É muito curioso isso. E é obrigatório ser feliz hoje. Essa é a maior cafonice da pós-modernidade. É absolutamente não profissional ser triste. No século XIX, a tristeza era obrigatória. Pessoas sérias eram sisudas e ninguém sorria. Aliás, a história da arte não registra dentes até o fim do 18. Não só porque eles não existiam na prática, mas porque ficar sorrindo era próprio de bobos ou de crianças. E hoje é obrigatório sorrir. Primeira pergunta do RH: você é satisfeito na sua função? Claro, eu amo. Por que você está trabalhando nessa empresa? Porque eu acho que o meu projeto tem tudo a ver com a empresa. Eu estou trabalhando porque eu preciso de dinheiro, é lógico. Se eu fosse milionário, eu não chegaria a 100 quilômetros dessa coisa. Eu estaria do... É óbvio, não, mas eu tenho que dizer: We are the world, queijo tofu, assim, todo mundo, cristais, queridos pôneis. Eu tenho que fazer um discurso de felicidade. E chega no final do ano, eu tenho que dizer, na festa da firma, essa é uma expressão paulista, na festa da firma, eu tenho que ser feliz. Depois do ano inteiro com os colegas, eu tenho que ser feliz na festa. E não pode beber muito, porque o RH está ali. Não, ou seja, essa felicidade obrigatória, ela não é ruim, porque felicidade é boa. Mas ao negar a dimensão trágica da existência, nós estamos com um tipo de doença muito específico. Alguém fica triste, toma Prozac. Alguém está distraído, toma Ritalina. As pessoas estão medicalizando os sentimentos humanos. Depressão é uma doença grave, séria e deve ser tratada química e psicologicamente. Mas é raro que quem toma Prozac seja deprimido. A maioria toma porque está down. Como me disse um aluno há muitos anos, eu não disse a ele, mas eu pensei, ele disse, professor, eu tenho uma baixa autoestima. Eu pensei, não, você tem senso de realidade, você é muito pouco mesmo. Não é baixa autoestima. Você realmente rende pouco, aparência ruim, você é lento, não é baixa autoestima. Você é uma pessoa com senso de realidade, parabéns. Se você tivesse alta autoestima, você seria psicopata. Você veria uma coisa que não existe. Todos têm que ter autoestima. Ah, eu não gosto mesmo muito do meu corpo. É porque é um horror o seu corpo. Porque se olha no espelho, nu. Você olha assim, olhe com dureza. Mas nós temos que amar. Temos que amar tudo. É errado não amar qualquer coisa. Tudo tem que ser amado. Hoje não é mais possível não gostar de alguma coisa. E essa liquidez nos atinge diretamente num ponto que eu acho fabuloso. São os valores. Talvez aqui esteja um ponto mais delicado do mundo livre. Valores têm que ser compartilhados por um grupo, através de consenso e, eventualmente, de coerção. Não há sociedade válida que não compartilhe valores. Quanto mais o mundo se urbaniza, cresce demograficamente e avança na liquidez, mais esses valores vão se diluindo, especialmente um valor que é a ética. Eu quero enfatizar como historiador, gente, que sempre se roubou. Sempre. Eu acabei de dar um curso de 8 aulas no escritório de direito, sobre a história da corrupção no Brasil. Para acabar com essa bobagem, nós estamos num período excepcional de roubos da história. Não. Eu analisei 8 aulas, 3 dedicadas ao período colonial. 2 dedicadas ao Império e as outras dedicadas à República. Sempre se roubou. Qual é a diferença hoje? Primeiro, nós temos valores maiores, porque o Brasil tem valores maiores hoje. Mas segundo e mais importante, nós perdemos a noção de certo e errado. Significa que um ladrão do século XVI, como o nosso primeiro ministro da Justiça, que veio junto com Tomé de Souza, ele sabia que estava fazendo errado. E ele escondia. Ele tinha consciência do mal, mesmo sendo errado. Cada vez mais as pessoas não têm consciência do mal. Elas acham que é necessário, é preciso, faz parte do sistema, e assim por diante. Faz 33 anos que eu pego cola de aluno. 33 anos. Há 20, o aluno se envergonhava ou ficava irritado. Ou ficava envergonhado, ou ele saía batendo a porta. Hoje ele olha para mim, não, professor, é meu método de estudo. Eu disse, esse método se chama 171, né? Esse é o método definido como estelionato. Não, mas eu prefiro, só como você prefere. Nós estamos perdendo a noção de certo e errado. Isso é problemático, porque é difícil viver em comunidade sem compartilhar de valores. E graças a isso, nós temos 2 campos muito importantes, gente. A grande ética aristotélica, a grande ética de Spinoza, a grande ética de Descartes. E temos uma que eu quero falar um pouquinho para voltar à grande ética. A pequena ética, que tem um simpático nome de etiqueta. Etiqueta não é uma coletânea de regras para garfo e faca. Isso é frescura de classe média em ascensão. Quanto mais recente for o dinheiro da classe média, mais ela insiste nos talheres corretos. Etiqueta não pode ser aprendida. Ou você nasce usando aqueles garfos e facas, ou sempre parecerá patético com a utilização. Não é essa a pequena ética. A pequena ética, a etiqueta, é a instituição do espaço alheio como um espaço que não me pertence inteiramente. A instituição do espaço alheio como um espaço que eu tenho que negociar com as pessoas. E que eu tenho que multiplicar as 3 bases de toda a etiqueta como pequena ética. Por favor. Com licença e muito obrigado. Palavras que estão desaparecendo. Eu sou livre, autônomo, quando eu estou sozinho. Robson Crusoe, Senhor de Si na Ilha. Quando chega sexta-feira, não mais. A etiqueta diz que eu não posso fazer uma série de coisas, inclusive naturais, porque pode ferir o espaço do outro. E eu passo a reduzir minha liberdade. Por isso que eu não posso assoar o nariz e limpar, por exemplo, na cadeira ou na toalha, porque alguém pode achar nojento. Isso. Por isso que eu não posso gritar, porque alguém pode achar desagradável. que é a minha reclamação, que eu faço muito na internet sobre o pessoal do futebol. Eu adoro música clássica, eu adoro o Bach, toco o Bach toda semana, me formei em piano. Eu nunca cheguei à janela e gritei chupa Beethoven, por exemplo. Eu nunca fiz uma coisa dessas. Eu guardo para mim meu amor a Bach, né? Bach que o vizinho adore Beethoven, né? Mas meus vizinhos, eu tenho um defeito de endereço, minha rua termina no Palmeiras, os meus vizinhos adoram gritar, é uma coisa de sexo oral muito embustida em todo mundo, que é um chupa para lá, chupa para cá, todo mundo se chupa o tempo todo, aparentemente. A etiqueta, ela institui regras de convivência e ela é fundamental, é o primeiro espaço para resgatar a ética, o espaço da boa educação, que não é frescura. A boa educação é regra de convivência. A boa educação significa que eu respeito a você, a ânsia de ser respeitado. Mas há uma grande ética aristotélica. Existe antes de Aristóteles também, mas eu fixo na Aristotélica. Uma ética que ele escreveu num livro fácil de ler, Ética de Nicômaco, seu filho, e no qual ele diz uma frase que eu peguei e traduzo para vocês. A virtude ética é adquirida pelo hábito. Então, primeiro ponto para Aristóteles, ao contrário de Platão, as crianças nascem amorais. A criança nasce sem sistema moral ou ético. Tem que ser ensinado. Se eu abrir mão deste processo, eu produzo um ser não ético. Logo, um outro problema. Os pais estão abrindo mão deste processo. Outro problema é que hoje não se pode mais estabelecer princípios e regras. Ou, como disse uma mãe uma vez, isso não dá mais para bater. A violência física já foi demonstrada como, além de inútil, traumatizante. Mas há punições muito mais graves. Tira o Wi-Fi dele. Isso é muito pior que um tapa. Acho que ele trocaria por um tapa na cara. Porque troca a senha da rede da casa e não diz. Em geral, eles são bons hackers. Mas troque tudo. Ou seja, a ética tem que ser ensinada. É preciso insistir com todos os pais e professores, com todos nós, e proteger uma criança no extremo, ao ponto de mimar, é produzir um imbecil inapto a existir no mundo. Quem protege um filho de tudo está cometendo um ato de egoísmo brutal, porque está fazendo do seu filho dependente para sempre. Não ama o filho, ama a si. As pessoas deviam ser castradas, não deveriam se reproduzir, deviam ser esterilizadas. Porque eu tenho que criar para a autonomia. Quem cria para si não pensa em educação. A virtude ética adquirida pelo ato, não nascemos com ela, nós somos capazes, nossa natureza é capaz de adquiri-la e também aperfeiçoá-la. Eu posso aprender ética. Ética é um sistema que permite aprendizado e melhoria, como esse tipo de encontro que nós temos aqui, em que todos nós pensamos e debatemos ética. Ética funciona como escrevi num livro, como recomendar ao filho escovar os dentes 4 vezes ao dia, durante 10, 12, 14 anos. E ao final ele só passará a escovar quando a boca dele passar a frequentar outros. Até então, ele vai ignorar isso. Ética funciona da mesma forma, como uma repetição permanente do compromisso com os outros e do compromisso com a seriedade ética que nós vamos tocar. Ética significa, acima de tudo, aquilo que é mais difícil no Brasil, porque nós temos uma cultura estrutural da omissão do eu e do sujeito. Pergunte a uma pessoa sobre qualquer característica, ela vai dar uma explicação que tira dela a responsabilidade. Por que é que você fala algo com as mãos? É com sangue italiano. Sangue, a gente tem A, B, A, B e O, só. Não existe sangue alemão, italiano, português. Esse é o maior argumento contra os racistas imbecis, que é um pleonasmo, né? O racista imbecil. O sangue humano é absolutamente igual, positivo e negativo. Nossa, mas você se atrasa muito. Ah, minha bisavó nasceu em Porto Seguro, tá na família. A gente se atrasa muito, além de falso, além de preconceituoso, eu tiro o meu da reta. Mas você briga muito com sua mulher, com seu marido. A minha família toda é de gente briguenta. Você briga porque é uma opção sua. Mas você está acima do peso. Tireoide. Eu tenho tireoide. Todos têm tireoide. Né? Todos têm tireoide. Né? Ou seja, eu estou sempre tirando a responsabilidade. todas as pessoas, particularmente em São Paulo, acham o trânsito violento. Taxistas, motoboys, motoristas particulares de ônibus, ciclistas. Eu nunca encontrei alguém dizendo que faço parte dessa violência. É a mesma história da inveja. Todos se dizem invejados, mas ninguém inveja. Nós temos um problema numérico. Onde estão os motoristas que provocam a violência no trânsito? Eles nunca conversam comigo, então, aparentemente, se reúnem em outro setor da cidade. Ninguém faz parte disso. Pelo contrário, eu sempre omito a responsabilidade e deixo de ser o que é fundamental. Talvez seja a lição mais estrutural para se refletir como projeto político e de vida. Eu sou um ser histórico. Eu sou um ser inserido num momento histórico. Nada é mágico, nada caiu do céu. Nada é dado magicamente, tudo é fruto de escolhas. Há um grupo que reclamava muito de comportamentos de deputados, eu fiz uma pergunta incômoda. Qual dos deputados que está no Congresso tomou o poder à força por golpe de Estado? Não sei se eles entenderam o que eu estava dizendo, que há um elo de responsabilidade muito mais grave do que achar que a parte podre no país está para cá. Está seguindo essa rua aqui. Este é um equívoco. Um país ético como a Suécia, dominantemente ético, ou como o Japão, não é um país onde o governo seja ético. É um país onde a sociedade é ética e o governo é reflexo disso. Vou dizer uma coisa incômoda, seria melhor não dizê-la, mas meu compromisso é com a verdade. A maior parte das vezes, ao longo da história do Brasil, não me refiro ao governo atual, os governos são a cara deste país. Em quase todos os sentidos. É uma coisa incômoda. Seria melhor pensar que são governos impostos por ETs e chegaram nessa sociedade que eu quero tratar exatamente dessa nossa dificuldade de estabelecer o acordo entre o bem individual e o bem comum. O bem individual deve ser perseguido, o bem individual é bom, o bem comum tem que ser negociado também. São concessões que eu faço permanentemente para poder viver em sociedade. A Constituição de 88, a mais duradoura de períodos democráticos da nossa história, um marco na nossa história, Constituição que vai em breve fazer aniversário, daqui a 2 anos, no seu artigo 37 estabelece uma espécie de acróstico dos serviços, especialmente públicos, que nós chamamos, tecnicamente, desde 88, de LINC. Todo serviço que eu presto à comunidade deve ser marcado pela legalidade. Ou como diz Kant, se eu preciso esconder, eu não devo fazer. Regra kantiana de ética. Se eu estou falando baixo, é maldade. Regra kantiana de ética. Baixou a voz, a ética está correndo. Legalidade, impessoalidade, num país marcado pelo coronelismo e pela Casa Grande. Como eu já disse na TV Cultura, o único lugar que eu posso perguntar você sabe com quem está falando? É a pessoa em fase final de Alzheimer. Não sabendo mais quem é, ela pergunta, você sabe com quem está falando? Para que a pessoa dê uma pista, que é uma doença terrível. É a única ocasião que eu admito. Quando alguém me diz isso, eu pergunto, faz tempo que você notou esses sintomas? Não. Já fiz isso várias vezes na Unicamp. Tempo que aconteceu isso? Impessoalidade. Eu não tenho aristocratas e linha B, eu tenho cidadãos, eu atendo. No meu caso, um professor público também. Impessoalidade. Num país cuja tradição é a desigualdade. E a desigualdade não baseada no talento, ou até no dinheiro, como nos Estados Unidos, que tem fast track pago, mas baseada numa ideia de dignidade, bem ilustrada no filme Que Horas Que Ela Volta. Quando a Regina Casé ilustra um caso fascinante, de uma família que se acha mais do que é, de uma empregada que se acha menos do que é, e de uma filha que vem perturbar tudo, não vendo nenhuma diferença entre as pessoas. Ah, ela é como se fosse da família, sim, desde que ela saiba seu lugar. Essa ideia de impessoalidade junto com moralidade, publicidade de todos os atos e eficiência. Este acróstico LINC deveria estar em todas as nossas mesas de trabalho. Quem presta serviços privados ou públicos, particularmente quem presta serviço a público, tem este compromisso. quase uma inversão. Eu trabalho muito na Unicamp. Você convencer funcionários, professores e funcionários, que ele está ali para servir e não para tomar café. Ele é pago para servir. E o requerente, o aluno, a pessoa que vem pedir, já chega. Eu não queria atrapalhar, como se aquilo fosse um favor e não o objetivo de eu existir. Como se o médico dissesse: não me venham doentes aqui, não quero mais falar com doentes. Se não houvesse doentes, os médicos morreriam de fome. Se as pessoas soubessem tudo, eu não teria emprego. Então, esta é a função. Este princípio do nosso artigo 37 é muito interessante, porque ele continua nesse artigo falando muito da predominância do público sobre o privado. É uma das nossas grandes dificuldades no país. Porque a administração pública foi exercida de forma privada. Rui Barbosa denunciou isso no início da República. A República, coisa pública, res pública, virou reprivada. Numa época em que o coronel da Guarda Nacional, cargo criado na Regência, era também o prefeito e provavelmente o juiz de paz, distinguir entre família e lei era muito difícil. Eu vou lembrar um episódio, independente da posição que vocês têm sobre a personagem, um ex-ministro do trabalho do governo Collor foi flagrado levando para o veterinário, em carro oficial, sua cadela. Flagrado, fotografado e denunciado, ele defendeu, dizendo que o cachorro também era gente. Vejam que ele sequer entendeu o que ocorreu. Se ele tivesse entendido, ele saberia que tanto faz quem estivesse no carro, a cadela ou a esposa dele, nessa ordem hierárquica. Tanto faz. Poderia estar a senhora mãe dele, a veneranda avó. Poderia estar o sacerdote que o confessasse, o pastor que o atendesse. Seriam todos ilegais, porque o carro público não pode levar para fins privados. Um governador do Rio levou a babá e o cachorro para a praia de helicóptero oficial. A babá e o cachorro levou a Mangaratiba. Não vou dizer o nome que não é ético, mas levou a Mangaratiba. Ou seja, é essa nossa dificuldade em entender o espaço entre o público e o privado. Que aquilo que for público é o contrário do que parece. Tem que ser zelado em dobro. São Paulo houve uma reurbanização da Praça Roosevelt e constituíram-se espaços muito melhores do que os que tínhamos, e os skatistas estão usando os bancos para andar de skate e o corrimão também. Entrevistado por uma repórter, o skatista disse: mas isso é público. Isso é uma total inversão de valores. É por ser público que ele não pode fazer. Se fosse privado, talvez ele pudesse. Porque ele se entenderia com um dono. Sendo público, nem ele nem eu somos donos. Pertence a todos e o zelo é coletivo. Ano passado eu dei uma palestra no Japão e perguntei à minha tradutora por que não havia lixeiras nas ruas de Tóquio. Já que é uma cidade tão limpa. Ela disse: se tiver lixeira, a prefeitura vai ter que pagar para tirar o lixo. Cada um que faz o lixo leva no bolso até em casa, para não ficar botando. Se eu ficar botando na lixeira, a prefeitura vai ter que pagar, além do lixeiro da minha casa, como que vai recolher da rua. Cada um coloca o papelzinho no bolso e leva para casa. O Japão é uma exceção em vários sentidos, especialmente no campo da ética. No Brasil, a tradição do privado sobre o público, a omissão, da ideia de bem público, ela é uma tradição histórica. Ela é uma tradição histórica. E para defender aquilo que eu sempre defendo como historiador, em períodos autoritários, a corrupção aparece menos, dando a sensação falsa e mais ética. Nós não temos nenhuma denúncia de corrupção contra o governo da Coreia do Norte, porque lá ninguém denuncia nada, porque não sobrevive a denúncia. A democracia traz à tona os podres do sistema. É por isso que só na democracia nós temos escândalos de fato. Porque ela permite isso. E aí, como é que eu passo, isso é uma questão muito delicada, sobre a qual estou escrevendo neste momento, do campo da microética, a ética do dia a dia, para o campo da macroética. Aqui é um outro campo que nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade em entender que isso aqui, trafegar na faixa do ônibus, é menos grave do que roubar da merenda escolar, que é um dos escândalos que mais me incomoda está ocorrendo neste momento. É menos grave que roubar. Quem rouba da merenda escolar tem que ser condenado a ser amarrado numa cadeira no inferno e vir Faustão para o resto da eternidade. É quando estiver enlouquecendo com um gugu. É para castigo que eu posso imaginar para alguém. Isso é menos grave do que roubar de crianças. Isso é menos grave. Mas isso aqui constitui uma pirâmide alimentar, no qual isso é o plâncton. E lá em cima está a orca, no topo da pirâmide. Ou seja, há crimes mais e menos graves, há corrupções mais ou menos graves, mas elas só existem porque elas são uma cadeia de ilegalidade. É o caso que eu já narrei, não do meu dentista, mas de dentistas, que passam uma hora reclamando do governo e da corrupção estatal, enquanto você fica de boca aberta. E ao final de uma hora de impropérios contra a corrupção, pergunta: o senhor vai querer nó? E ele não vê qualquer relação entre as duas coisas. É o caso de que eu já fui testemunha de pessoas em fila dupla falando ao celular em Higienópolis, né, reclamando do governo, cometendo duas ilegalidades e reclamando do governo. Não é possível existir uma demanda política se nós não reinstaurarmos a preocupação com a legalidade, que não é um arbítrio, mas a legalidade é um princípio da convivência. O corredor de ônibus é prioritário porque transporta mais gente. Ele tem que ser prioritário. Ou seja, esses pequenos atos, eles caracterizam a dificuldade de passar do micro ao macro, porque na nossa tradição, usando uma imagem do Gustave Doré, o mal está sempre fora de nós. Sempre lhe espera. Pergunte a um paulista o que causa o atraso do Brasil, ele vai dizer. Pergunte a um gaúcho o que causa o atraso do Brasil. Ele vai dizer, mas nada que esteja nos limites do Estado. Pergunte a um paranaense, pergunte a qualquer pessoa onde está o mal. Ele vai acusar o Estado vizinho, um povo mais setentrional. Sempre. A crença de que o mal é externo leva a equívocos estruturais. Só para lembrar aos senhores que após o 11 de setembro de 2001, para impedir terrorismo, todas as companhias aéreas blindaram com aço a porta de acesso à cabine de comando. Porque o mal vinha de fora. O mal era o terrorista, o fundamentalista. Graças a isso, um piloto depressivo alemão pôde jogar o avião contra o solo e ninguém pôde fazer nada, porque ele estava protegido do mal, mas ele era o mal. O pai que cerca a casa com um muro para impedir o assalto, preocupação de todos nós, e coloca cercas elétricas, vigias, cães bravos, fecha a porta pivotante de aço e diz à sua filha: agora estamos protegidos, o mal está lá fora, vamos dormir, querida Suzane Richthofen. Ou seja, o mal está lá fora, vem dormir com o papá. Então, isso, a crença que o mal é sempre externo, é uma crença falha. O mal existe na espécie humana. Ele tem que ser domesticado pela prática ética e moral, permanentemente. É isso, como eu escrevi no livro Pecar e Perdoar, é isso que nos definiu como espécie. No nosso mito fundacional, Adão e Eva, é uma empresa chamada Éden, Éden Limitada. Dois funcionários e o RH gerenciado por Deus. É bastante. Fez funcionários dali mesmo, do pó e de costela, fez ali, formou na empresa. E o código de ética tinha só uma regra: pode fazer tudo, menos comer desta fruta. O resto tudo pode. Eles foram lá e comeram. Expulsos, demitidos da empresa, foram para o exterior, tiveram filhos. Um matou o filho mais velho, matou um filho. Caim matou Abel. 50% de homicídios na segunda geração. Essa é a primeira família humana. Dois pecadores que desobedeceram Deus e um assassino. Não? Essa é a primeira, formada diretamente, bem mais próximo da bondade divina do que nós. Imagina o resto que veio depois. Isso é para animá-los no próximo Natal, até que a da gente não é tão difícil. Não? A ideia de que o mal é externo é uma ideia terrível. Às vezes eu acho, como dizia Nietzsche, também Oscar Wilde de outra forma, que a raiva com algumas pessoas sobre corrupção, que deve existir essa raiva, mas a raiva de algumas pessoas é a raiva de não ter sido convidada para o negócio. definindo como Barão de Tararé, dizia que negociata é um bom negócio que eu não faço parte, de que eu tenho raiva que alguém enriqueceu e comprou isso e comprou aquilo, como eu não pude fazer, a minha moral nasce do meu ressentimento. Claro que a indignação contra o roubo é correta, mas há nesse exibicionismo moral, especialmente de uma certa classe média brasileira, uma incoerência hipócrita profunda. Essa mesma classe média, que reclama tanto de atos que devem ser denunciados, não rege a sua vida pelos princípios mais éticos. Aquele mesmo pai, pode deixar isso, por favor, obrigado. Aquele mesmo pai que reclama do governo e leva para a escola onde eu trabalho um atestado falso para o filho, para abonar uma falta. Ele está ensinando ao filho, praticando um delito. E o ensinamento de um pai é o mais poderoso que pode existir. Ele está formando uma outra geração de infração ética. Está demonstrando esse tipo de coisa. A ética, por que que eu devo ser ético? Não é porque é mais legal. A ética é racional. Ela não pressupõe um Deus que puna ou não. Isso é a moral. A ética é racional. Aristóteles pergunta: por que que eu devo fazer o bem, mesmo que ninguém esteja olhando? Em primeiro lugar, gente, o mais importante, porque a ética é o princípio para estabelecer um diálogo mínimo em sociedade. Vamos confirmar tal hipótese. Um país onde não há mais diálogo ético, que é a Síria, onde três entidades lutam pela posse do país, é um país que está caindo no mar, é um país que está se matando, porque falhou o pressuposto ético de ouvir o outro. Falhando esse pressuposto ético da dignidade alheia, a situação fica insustentável. A base de toda a barbárie, o nazismo, a escravidão, a violência contra a mulher, a homofobia, a base de toda a barbárie é não reconhecer a dignidade do outro, que é o princípio da ética. A base de toda a violência é achar que o outro é menos. Isso que instituiu a escravidão, isso que instituiu a misoginia, a violência contra a mulher. É a base de eu achar que o outro é menos. E isso perpassa a linguagem. E como eu comentei uma vez, a escola que me formou não era uma escola marcada pelo combate ao preconceito. Pelo contrário. As professoras na minha época chamavam alguém que errava de mongol. Ou seu mongol não é uma referência a alguém nascido na Mongólia, mas algum portador de tal. Sua anta. Isso era muito frequente. Naquela época também não tinha trauma, mas já incomodava. Isso. Essa escola era formada de elementos preconceituosos. Quando eu era criança, nós dançávamos, sem consciência, uma música medonha que dizia: o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata, eu quero teu amor. Vocês já refletiram que isso é inafiançável? Eu estou dizendo, eu quero te usar sexualmente, mas graças a Deus não quero nada com você, depois eu te descarto. E depois de dançar isso, cantávamos uma música homofóbica. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Nós dançávamos o preconceito. Nós fazíamos essas coisas sem entender que o primeiro diálogo é entender essa dignidade das pessoas. E o colapso ético é o colapso de uma sociedade. E isso racionalmente deve ser o maior argumento a favor da ética. Não cabe a nós a possibilidade de instituir o paraíso na empresa ou no país. É impossível. Nós não conseguiremos instituir o paraíso, nunca. Porque nós sempre teremos problemas de várias ordens. Mas me cabe evitar o inferno. E isso é uma diferença brutal. A ética impede que o inferno se instale. Mas ela nunca vai garantir que numa sociedade igualitária, sem problemas graves de renda, como a Noruega, um louco pega uma arma, vai numa ilha e elimine pessoas. Nunca nós vamos eliminar os psicopatas, os equilibrados, mas os psicopatas são minoritários. A esquizofrenia, uma doença grave que atinge as pessoas, ela é minoritária. Eu volto à ideia de Hannah Arendt da banalidade do mal. O nazista clássico não é um esquizofrênico ou um sociopata. O nazista clássico, como Eichmann, como escreveu, um bom pai de família, pontual, católico devoto e muito respeitador da lei. É o homem comum, e se torna um assassino. Um jovem talvez não mate alguém. Três ou quatro jovens tocam fogo num índio numa parada. Um fato que me choca até hoje. Porque vão diluir a responsabilidade, um vai desafiar o outro e de repente acham possível tocar fogo num ser humano. É uma coisa espantosa. Mas felizmente isso ainda é exceção. E o conselho de Gandhi, que eu acho extraordinário, Gandhi um pouco antes de ser assassinado em janeiro de 48, essa figura tão importante quanto contraditória às vezes, Gandhi disse que a única maneira de eu ser alguma coisa é eu ser a transformação que eu quero ver no mundo. Eu quero um mundo ecológico, vou reciclar lixo na minha casa. Eu quero um trânsito mais cidadão, vou fazer a partir de mim. Meu poder de transformação é muito limitado, mas ele é grande na minha família e na minha casa. Ele é grande. Um pouco menor do que eu gostaria, mas ele é grande. Eu desejo que seja grande, é grande. Então, mas sempre foi assim. Não, vou dar exemplos que vocês conhecem. Brasília é uma das raras cidades do país onde a parte pedestre é respeitada. Em São Paulo, se você fizer assim, você vai com o IML, com o braço assim, e não vai fechar a gaveta. Tem que dizer isso para os brasilienses. São Paulo faz assim, vai com o IML, vão ter que serrar o braço para enterrar o corpo. E por que isso aconteceu em Brasília? Porque uma campanha educativa e repressiva colocou guardas e educou. Há 30 anos ninguém usava cinto de segurança. Hoje quase todo mundo usa. Há 30 anos não achávamos problemático, como eu fui à Europa de Varig com alguém fumando no avião durante 12 horas. E naquela época eu tinha cabelo, era mais dramático ainda. Alguém fumando no avião. E ninguém via nisso um problema. Os hábitos mudam, as pessoas podem ser transformadas, a regra ética pode ser adquirida. Cinto de segurança, faixa de segurança, respeito às pessoas pode ser ensinado por consenso, cultura, educação e coerção. As duas coisas juntas fazem maravilhas. Campanhas educativas e multas. Ou como dizem os árabes, confiar em Allah, mas amarrar bem o seu camelo. Fazer campanhas educativas, mas just in case botar um radarzinho naquele lugar. E vários paulistas me dizem assim, há uma indústria de multa, multiplicam os radares. O radar não pega ninguém que não exceda a velocidade. Então a culpa não é do radar. Essa ideia de que a culpa é do elemento coercitivo é, de novo, a omissão do meu eu. A omissão do meu sujeito histórico. Trabalho é o local de maior desafio ético. Convivência em trabalho é o local mais desafiador porque em família as relações são um pouco mais marcadas pelo afeto. Trabalho é um pouco mais complicado. E eu sou um episódio de Síndrome de Estocolmo, cria uma relação entre o sequestrador e o refém. Isso explica muito casamento também. Vai criando um laço, mesmo naquilo que eu não gosto, porque eu vou perdendo a utopia para a mudança. Tinha uma empregada que bebia vinho do Porto, minha mãe, que é minha conselheira nesses casos, eu vou demiti-la. Minha mãe falou, quanto custa o vinho do Porto? Um barato, custa uns R$40. Mantém. Esse é um mal que você conhece, é melhor isso do que ela roubar outra coisa. E assim ela ficou comigo a vida inteira, com vinho do Porto, comprado regularmente, porque marido e empregada trocando bem pior. Gente, é melhor ficar com o que você tem. Ah, este ronca, o outro pode ser adulto, então fica com o que ronca. Fica com o que ronca. A mudança da zona de conforto afeta um princípio newtoniano básico. Nenhum corpo muda seu estado de repouso ou movimento sem que sobre ele passe a atuar alguma força. Por isso, os momentos de crise como que nós estamos vivendo hoje são momentos muito ricos para reflexão. Por isso que os momentos, como escreveu uma vez Susan Sontag, todas as grandes coisas que eu escrevi sobre o amor foi quando eu estava sozinho. Porque quem está amando não quer produzir muita cultura. Como lembrou Freud, a cultura é fruto da repressão, inclusive sexual. O momento de crise é um momento para eu repensar valores. Ele é fundamental, ele é doloroso. Mas senão eu vou permanecer na reta, aquilo que a autoajuda diz de uma forma poética. Adoro ler autoajuda, porque me faz me sentir inteligente. Que mostra feliz, não produz pérola. Essa é uma frase de autoajuda ruim. Ostra feliz não produz pera. Geralmente esse tipo de texto é escrito por ostras, mas é a ideia de que você não altera o estado que você está. As grandes crises, eu diria, por exemplo, uma observação subjetiva, vocês não precisam concordar, não é uma opinião histórica, que graças ao fato desta grande quantidade de escândalos, que a nossa imprensa está sendo povoada, e bem coisa ainda pela frente, nós estamos discutindo no país o patamar da ética. Não se faz isso num período em que isso não ocorre. Crise é produtiva. A gente quer sair dela, mas crise é produtiva. A gente aprende muito a sair da inércia, apesar de nós gostarmos de compromissos, símbolos de eternidade, aliança, o contrato, o texto, para marcar algo que eu acho que vai ser para sempre. Todo o nosso esforço é deter a mudança. Porém, a mudança é a realidade de absolutamente tudo. A mudança é tão importante que coisas inanimadas como plantas, ou sem consciência, ou inanimadas como rochas, mudam também. A mudança excede a consciência. Nós estamos mudando permanentemente. Quase todas as células do meu corpo serão mudadas ao longo de alguns meses, com exceção de algumas, como neurônios, óvulos, etc. Todas as outras serão mudadas. A pessoa que existia um ano, lembrando Heráclito, o grande filósofo da mudança, não existe mais. Eu sou completamente diferente. Ao final do dia de hoje, vou dizer uma coisa bonita e simpática, pré-carnaval, estaremos um dia mais próximos da morte. Que coisa bonita para pensar e fazer um carnaval entusiasmado. A realidade de tudo é a mudança. Porém, passar de um campo a outro, de uma ideia a outra, abandonar uma ideia, é uma das coisas mais difíceis. É muito difícil tirar uma pessoa da sua zona de conforto, intelectual, pessoal ou qualquer outra. Quando você passa a questionar, hoje eu trabalho no laboratório contra o preconceito na Unicamp, você passa a questionar os argumentos de alguém, as pessoas reconhecem que o seu argumento é melhor. Mas elas não abandonam a sua ideia. Elas ficam fiéis àquela ideia do Rochefoucauld, que eu posso até concordar que você esteja certo ou errado, mas eu nunca vou perdoá-lo por fazer mudar de ideia. Essa ideia de que a mudança é ruim, eu preciso acrescentar a ideia que nós estamos sempre mudando, sempre. Nós seremos sempre diferentes a todo instante. Logo, mais do que nunca eu preciso estar junto com essa mudança, essa ideia que eu gosto muito em inglês, mudar. Naturalmente, a mudança é difícil, mas não mudar é fatal. Ou eu posso acompanhar a mudança e tentar direcioná-la, ou ela me atropelará, porque ela vai ocorrer. No momento que eu não estou acrescentando a um sistema energia, o sistema está perdendo energia. No momento que eu parei de estudar uma língua, um conhecimento técnico da minha área, eu comecei a morrer intelectualmente. Porque isto é um princípio universal de entropia. Tudo tende a perder energia. Quem não notou isso, ainda isso não chegou aos 50. Vai aumentando a velocidade. A entropia, para ser detida, precisa alimentar com energia. Quando meus alunos chegam no primeiro ano da Unicamp, meu professor, eu quero estudar línguas, quais que o senhor recomenda? Eu disse, português. Começa estudando português, aprende bem, lê assim de carreirinha, depois vai para o inglês, que é muito útil, e aí a terceira será de acordo com o seu campo de pesquisa. Pode ser alemão, pode ser latim, pode ser francês, de acordo com o seu campo de pesquisa. Ah, eu já estudei inglês, que bom, não? Já deu um primeiro passo. O mundo tem milhares de línguas e a mais falada ainda é o mandarim. Eu estudo há 9 anos mandarim. Nunca vou aprender, mas acho divertido estudar. Sempre é, a professora me corrige há 9 anos, mas eu acho legal. Ninguém entende nada que eu diga em mandarim, mas é um exercício bonito. No momento que eu não estou abastecendo a máquina, eu estou morrendo. No momento que eu parei de ler livros da minha área, comecei a ficar um funcionário ultrapassado. No momento que eu parei de me exercitar, meu corpo, cedendo a Newton, vai tender ao Sol, ou partes dele, mais do que outras. No momento que eu parei de conhecer, eu comecei a esclerosar o conhecimento. E esta é uma regra universal, entropia. É preciso abastecer a máquina. É preciso permanentemente fazer esse desafio, porque nós somos essa linda imagem de Matisse, presente em Nova York e em São Petersburgo, os dois quadros, A Dança da Vida. Lá no Jardim Botânico do Rio tem uma estátua reproduzindo essa linda imagem de Matisse. Nós somos gregários, nós vivemos em grupo, nós não somos isolados, nós existimos em comunidade. Logo, a mudança também vai atingir as pessoas ao meu lado. Tédio provavelmente mata mais as relações que qualquer outra coisa. Provocar mudanças, desafiar-se, buscar mais. O amor, a amizade, o emprego, quaisquer projetos que eu tenho, só tem sentido se ele me desafiar. Senão ele é apenas acomodação. Somos gregários e precisamos estabelecer para a mudança uma estratégia, uma expressão grega de origem militar, em que o militar grego, esse estratoagos, é aquele que é capaz de deslocar cavalaria, infantaria ou qualquer outra força para o ponto em que ela será mais necessária. Estratégia é antecipar-se ao processo para tentar controlar. Estratégia é pensar um minuto, um mês, um ano ou 10 anos antes do acontecimento e ir mudando a ação à medida que os acontecimentos mudam. As pessoas não conseguem, gente, vocês vão concordar comigo, as estratégias mais simples. Tem que mostrar o documento para entrar no avião. Eu pego avião todos os dias. Qual é o momento para pegar o documento? Não é quando você chega diante da funcionária, porque é uma fila atrás de você. Mas é o momento que 90% das pessoas começam a procurar. E aí, como sabe, as bolsas são buracos negros. Os bolsos são buracos negros, o documento está em outra dimensão. Para tirar metais dos raios-x. É o momento anterior à chegada. Isso é estratégia linear. A maior parte das pessoas não consegue isso. Ou seja, estratégia é uma antecipação para a mudança e que estabeleça uma racionalidade para controlar essa mudança. Consigo controlar? Não. Marquei um voo hoje para 6h15 para não dar problema de horário. Eu não consigo controlar o movimento sindical aeroviário. As coisas escapam ao meu controle. Mas, graças a ser o primeiro voo, na hora de liberar, atrasou só 2 horas. Os voos marcados para mais tarde foram atrasando. Mas eu não consigo controlar tudo. Maquiavel resumiu isso, especialmente no capítulo 18 do Príncipe, através de uma fórmula que eu gosto muito. Nossa vida é uma combinação de todas as habilidades que cada um dos senhores tem. Seu conhecimento de línguas, sua habilidade em qualquer campo. Mas, isso ele chama de virtude em italiano, mas o acidente, o acaso, a fortuna. Se eu tivesse que traduzir isso num plano cartesiano, vamos supor que eu estabelecesse entre ordenadas e abscissas 2 eixos. No eixo Y, aquilo que eu não controlo, gregos aeroviários. Aquilo que eu não controlo, um acidente. Aquilo que eu não controlo, de fato, um assalto. E colocaríamos no eixo X tudo aquilo que é fruto de escolhas individuais. Aquilo que eu me preparei para impedir ou favorecer que acontecesse. Todos os fatalistas enfatizam a vida como Y. Todo mundo que diz Maktub, estava escrito, é sina, é karma. Eu não posso fazer nada, é sina. São os fatalistas. Toda literatura de autoajuda e certa noção de empreendedorismo faz uma crença infantil que tudo é X e que pensando acontece. Pensar acontece só acontece com crianças em fase pré-operatória ou esquizofrênicos. Fechar os olhos e vai acontecer é um pensamento mágico. A vida, do ponto de vista filosófico, é uma curva tensa entre as duas coisas. Eu permanentemente tento me impor aos fatos. E permanentemente eles contrariam a minha vontade. Permanentemente eu tomo medidas estratégicas e elas encontram a resistência de outras pessoas ou dos acontecimentos. A vida é uma curva e quanto mais eu tiver sabedoria e equilíbrio, eu vou aproximá-la de X. Mas nunca vou consegui-la fazer paralela a X. Mas certamente eu não sou um joguete do destino. Que as coisas acontecem. Durante a crise de 2007, eu dava palestra numa agência de publicidade. O dono da agência, uma pessoa bastante famosa, me perguntou no início daquela crise que se anunciava. Ele disse: o ano que vem a gente pode estar plantando figo em Valinhos. Ele disse: Valinhos é uma cidade próxima a São Paulo que produz figo. E como é que a gente pode prever isso, né? Eu disse: não, você não pode prever. Talvez a crise seja tão dramática que a gente vá plantar figo em Valinhos. Só que quem falar inglês vai ler os melhores livros de agricultura que existem, que são em inglês, e vai plantar os melhores figos e vai investir no mercado futuro de como hoje o figo. E essa pessoa logo vai se destacar. Ah, vai ter o fim do mundo e vai haver uma inundação. Quem tiver habilidade física de flutuar vai durar mais. Ou seja, eu não posso controlar tudo. Tem momentos que não adianta, o avião está caindo. O que que eu posso fazer? Vou gritar, vou rezar, vou ficar olhando. Como disse uma senhora faz muito tempo para mim, o avião deu aquela tremida e disse: minha Nossa Senhora Aparecida, minha Senhora Padroeira da Aviação, Nossa Senhora Loreto. Então, a senhora tem que rezar para a pessoa correta, porque senão vai cair a carta em outro departamento e vai dar problema, né? Quem for católico e tiver essa crença, Nossa Senhora de Loreto, padroeira da casa própria da aviação, só para dar para vocês, é verdade. Os fatos aleatórios, as escolhas individuais, eu sou bom dizer essas coisas para vizinhos no avião, porque a única vez que eu vi o avião arremeter em Congonhas, então, desde que você testa o esfíncter anal, né? Você sente a tensão do esfíncter, e eu disfarçava que estava tudo bem, mas estava todo mundo. E ele sobrevoa em Congonhas, um dos piores aeroportos do país para isso, ele sobrevoa aquela área que um outro avião da TAM tentou fazer isso, mas decidiu abrir uma praça nova ao lado do aeroporto. E uma senhora fazia tanto sinal da cruz que refrescava, inclusive, o ambiente. Aí, quando ele estabiliza e você se solta um pouco, ele fica, está tudo bem. Ela perguntou: o senhor não reza? Eu disse: olha, a senhora já rezou, né? A área mínima de proteção tem que diminuir, né? É impossível a sua cadeira ficar flutuando no espaço, né? Esse é o bom, né? Ela olhava para mim, desolada. Eu digo essas coisas, né? Eu digo essas coisas. Fatos aleatórios e escolhas individuais estabelecem um verdadeiro plano de vida. Eu prevejo tudo, mas os acontecimentos escapam ao meu controle. Quanto mais eu for estratégico, inteligente, sábio, mais eu consigo enfrentar essas coisas. Quanto menos eu for, mais os fatos me comandam. Assumir o controle das coisas. Eu vou contar a vocês o que eu aprendi, não na escalada do Everest, que eu nunca fiz, mas a gente vai até o acampamento base a 5 mil metros no Nepal. O guia, inclusive, é brasileiro, Dr. Manuel, que conduz no interior do Nepal. Já fui várias vezes. Escalada eu não poderia fazer, não tenho nem condições, nem desejo. Eu já ando pelas ruas de São Paulo à noite, preciso escalar Everest para ter um desafio assim novo. Me ensinou o Dr. Manuel, que é um grande guia médico, que hoje só faz esses trekkings no Himalaia, que mais de 80, 90% das mortes na escalada do Everest ocorrem na volta e não na ida. São as pessoas que empenham toda a energia para chegar ao ponto 8.848 e chegam quase morrendo, mas chegam. Elas esquecem que tem que descer mais 8.848. Logo, é uma noção estratégica você saber que você também precisa de energia para depois. E metaforicamente, isso é a velhice. Investir estrategicamente para o período que a energia, a saúde e, acima de tudo, a vontade diminui. Ah, mas eu estou cheio de energia. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente desiste. É para se enganar. É para se enganar. Não, mas eu me sinto com 17. Ok, mas seu corpo tem 70. Então, é preciso preparar a volta do Everest também, para ela ser mais tranquila. Um pouquinho mais tranquila. Estratégia é eu saber quanto eu posso e, dentro do que eu posso, o que eu devo fazer. Neste mundo líquido, as pessoas acham muito que elas podem muito mais do que elas são. Tem dois defeitos atuais: não exigir de si o quanto pode dar, subestimar-se. E outro defeito mais frequente é superestimar-se. Eu sei as coisas que eu não posso fazer ou que eu não sou bom. Eu sei que eu não me destacarei em setores X ou Y. Posso tentar melhorar isso. Quando terminei o curso de piano, Eu disse à minha professora, a senhora alemã, que eu queria fazer faculdade de música. E ela me disse, rapidamente, não faça. Faça, eu estava em dúvida entre música e história. Faça história, que vai ser melhor para você. Ela me dava aula há 12 anos. Aquilo me doeu, porque ela está dizendo, você não tem talento suficiente. Eu carreguei essa mágoa rancorosa por quase 20 anos. Quase 20 anos eu pensei, por que que ela que me deu aula e me dava nota máxima, por que que ela foi dizer que eu não devia fazer? Fiz história, segui meu caminho. Quando a Sala São Paulo recebeu, eu acho, o maior pianista brasileiro, Nelson Freire, eu assisti tocando a mesma peça que eu toquei na minha formatura, Estudo Revolucionário de Chopin. Eu toquei sem nenhum erro. Eu toquei perfeitamente naquela época. Quando ele tocou, eu fechei os olhos. Obrigado, irmã Luísa, obrigado. Porque eu entendi que a minha diferença com o Nelson Freire não era de horas de estudo, era de talento. E talento não pode ser adquirido. Ela me deu um conselho sábio: você é melhor no campo da escrita, da fala, do que tocando. Eu tenho que reconhecer um limite, e é doloroso isso. É doloroso isso. Isso acontece muito. Quando eu tenho meu grupo de orientandos, eu digo, quem pode traduzir esse texto? O primeiro que diz eu posso é o que nunca consegue. É aquele que se oferece para a tarefa, é o que nunca consegue. Eu tenho que saber meus limites e lutar para ampliá-los, lutar para melhorar, lutar para chegar mais longe. Mas saber que eu tenho campos específicos e a ambição tem um risco. É o mito de Ícaro na mitologia grega. Ícaro subiu mais alto que o pai Dédalo. Nas suas asas de cera, ao chegarem perto do carro de Apolo, derreteram. Ele caiu no mar de Ícaro e morreu. Quem tenta, erra. Quem não tenta, erra menos. Porque quem não tenta, já morreu. Então nunca vai ter as pequenas mortes do fracasso. Quem experimenta pratos novos, de vez em quando faz coisa ruim. Quem faz sempre a mesma coisa terá mais certeza disso. O erro é a grande fonte de aprendizado estratégico. Todas as pessoas que erram avaliam o seu erro e pensam onde eu errei profissionalmente, afetivamente, como pai, como filho, como marido, como esposa. Onde eu errei nos campos, o que eu podia ter feito melhor e eu ainda posso, ou talvez não possa, são as pessoas que tornam o erro uma alavanca. O erro é o maior professor de todos nós. O erro é aquilo que mais me ensina. Descobri, por exemplo, eu descobri há algum tempo que eu achava que eu controlava muito a mim, que eu podia fazer coisas com passar horas trabalhando com pessoas que eu não gostava, porque eu conseguia controlar meu não gostar racionalmente. Mas descobri que o resultado disso era gastrite. Eu conseguia controlar a mente, mas o ácido clorídrico, não. Eu descobri que eu não posso trabalhar do lado de gente que eu odeio durante muito tempo. Não, não posso. Então eu evito fazer isso. O erro eu já cometi várias vezes. Custou um tratamento estomacal. Você tem limites, você tem características que podem ser vencidas ou não, mas erro é fundamental. Essa ideia de uma grande funcionária da Marinha Americana, já falecida, uma das inventoras da primeira linguagem COBOL para a Marinha, é Grace Hopper, uma senhora fascinante, pela biografia ótima, e ela escreveu um dia num discurso para os jovens da Academia de Marinha: um barco no porto está seguro. Mas não foi para isso que ele foi feito. Não tentar é colocar o barco no porto. Mas não foi feito para isso. Ele foi feito para navegar. E ao navegar, ele vai se desgastar. As pessoas que guardam as coisas, pessoas que querem não gastar, provavelmente nunca usarão essas coisas. Aqueles que ganham um lençol bom, uma roupa boa, ficam guardando para uma ocasião. Provavelmente quem vai usar é a cunhada, ou a nora. Vamos piorar. A nora vai usar. A nora vai ficar com aquilo. Então, um barco foi feito para navegar. Navegar significa que o barco vai se desgastar, criar tracas, ter danos, e esse é seu objetivo. Eu fui feito para viver. Eu fui feito para viver e tentar fazer o máximo possível. Se eu colocar no porto, está perfeito. Está perfeito. Em todas as etapas da vida você chega a um patamar de segurança. chega a um patamar que você está estável. E é uma tentação enorme. Agora chega, né? Quando eu digo agora chega, eu decretei a morte do meu espírito. Em que tempo vai ocorrer a morte do corpo? Vai depender de uma série de fatores. Esta é uma ideia interessante porque é a zona de conforto. Aquela que eu instalei, onde eu me sinto bem, o meu espaço biográfico, profissional, afetivo, quaisquer elementos, essa zona de conforto é provavelmente a minha maior inimiga. Esta zona de conforto é provavelmente aquela que mais causa danos à minha personalidade. Porque ela diz, chega, não tente, fique aqui. E como nós tendemos estruturalmente a zona de conforto, porque somos animais, vocês nunca viram um leão correndo porque está feliz? Vocês nunca viram uma zebra gastando energia na esteira? Os animais só correm para buscar comida ou para não virarem comida. Senão eles ficarão bem parados, controlando a energia. Nós somos animais que queremos conservar energia. Só que nós somos animais que pensamos, somos animais que abstraímos, e esses animais estabelecem que eu posso sair de uma zona de conforto, que é uma armadilha. É provável que todo conforto físico, material, espiritual, afetivo, sexual, toda a segurança, seja o pior conselheiro que eu tenho hoje. O pior conselheiro é a zona de conforto. Ela diz, fica. É a cama de manhã, por exemplo. É o melhor lugar do mundo. Quando é hora de acordar, finalmente a cama me diz, eu te amo. E você diz a ela, eu também. E é recíproco aquilo. Nunca ela pareceu tão gostosa como no momento que eu tenho que sair dela. É uma estratégia. Os teólogos medievais diziam que o demônio nunca tenta uma pessoa pelo mal. Ele tenta pelo bem. Ele nunca lhe diz, fique na cama porque você é vagabundo. E fica na cama que você merece, ontem você trabalhou tanto, fica só mais um minutinho e dá aquela viradinha fatal que vai significar perder a hora. O demônio da gula, Beelzebu, nunca mostra a comida dizendo como que você vai engordar. Não, como você merece, você malha tanto. Você se controlou tanto ontem, hoje você pode chutar o balde, né? Olha esse quindim, o demônio seduz pelo bem. E o bem produz a zona de conforto. Ah, essas pessoas que ficam indo para lá e para cá, são as pessoas que estão agindo. Não é a agitação que eu estou defendendo. É exatamente estabelecer qual é a minha zona de conforto. Porque aqui está, provavelmente, na minha percepção atual, o maior incômodo ao meu progresso. O maior incômodo ao que eu possa querer. E aqui está aquilo que me torna uma pessoa mais opaca, menos brilhante, mais comum, mais usual, mais mainstream, mais elemento central. Essa zona de conforto é provavelmente o maior desafio a ser enfrentado, porque ela é boa. Porque se fosse uma zona de desconforto, seria muito fácil. A pergunta que eu faço final, e eu sei que vocês continuarão com trabalhos depois, é que é um desafio filosófico, acima de tudo, e também psicológico, estabelecer quais as minhas zonas de conforto. Se eu conseguir identificar onde eu me sinto bem, eu vou identificar onde eu tenho âncoras. Não é o discurso tradicional religioso que eu devo me sentir mal, porque a dor é que faz crescer, não. Eu quero que vocês se sintam ainda melhor. E além desse sentir bem imediato. É preciso saber que toda escolha implica a desistência de outras coisas. Quando a gente casa, a gente deixa pelo menos 3,5 bilhões de possibilidades de lado. Quando você casou com a sua esposa, você renunciou a Gisele Bündchen. Não casando com a sua esposa, você teria uma chance grande de conseguir. Quando você casou com seu marido, você renunciou a... deixa eu ver quem? Leonardo DiCaprio? Não. Tem que chutar mais a Brad Pitt, já na fase down. Então, você renunciou a ele. Você vai ter. Aquilo é a vida daquele momento. E parece que a maior parte das pessoas fica esperando uma verdadeira vida que vai vir depois. Não preciso fazer isso, porque depois eu vou. Mas não vem outra. É essa. não tem vida bem. Ela não começa depois. É agora. Essencialmente agora. É impossível fazer isso se eu continuar insistindo e permanecer em zonas de conforto. Essa é a reflexão que eu mais faço comigo, sobre a qual eu tenho tratado ultimamente, que é olhar no espelho com clareza, seguir aquela frase fundadora da filosofia, conhece a ti mesmo, aquela que Sócrates tirou do templo de Delfos, estabeleceu como princípio conhecer-se, e a partir daqui começar a tomar atitudes. A maior parte das pessoas apenas existe e não vive. Conhecer zonas de conforto é começar a viver e não apenas existir. A média das pessoas tem pouca capacidade de olhar para essas zonas porque elas incomodam e mostram uma visão que eu não gostaria de ver. Estabelecer quais minhas zonas de conforto é o primeiro passo de eu encarar se esta deve ser mantida, talvez, ou se essa deve ser ampliada, se essa deve ser negada, se eu devo fazer outra coisa. Esse é um grande desafio. Eu estou empenhado neste momento, neste desafio, porque eu não gostaria de morrer sem ser sábio. Eu cito muito Shakespeare, de quem eu sou admirador e tradutor, que o bobo do rei Lear diz a ele: pobre Lear, ficou velho antes de ficar sábio. A pior coisa do mundo é envelhecer sem ser sábio. Porque envelhecer já é ruim, mas pelo menos tem uma vantagem. Além do CPF mais forte em geral, você fica um pouco mais sábio. Começa a dar as coisas perspectiva, não se desespera mais tanto. Quando um jovem vive, senhor, é a pior crise que nós estamos passando. É o último mês do governo Sarney. Mais de 80% de inflação ao mês, não reclama de 11% ao ano. Isso aqui é acne diante da lepra que eu já passei. Ou seja, eu já passei por crises piores. Uma década inteira perdida de desemprego e investimento. Eu sinto essas crises como ondulações que o barco passa. Só tem duas chances. Ou nós vamos superar a crise ou vamos sucumbir com ela. E nas duas não há que se preocupar. Porque nós estaremos bem, ou mortos, ou melhores. Não há o que se preocupar. Só tem duas chances com uma doença. Eu me recupero da doença, ou eu morro dela. Nos dois casos, a paz será atingida. Ou seja, como dizem os estoicos, eu só me ofendo. Essa é uma ideia que eu gosto de reprisar dos estoicos, especialmente Marco Aurélio, filósofo e imperador. Só me ofendo se eu não me conhecer. Eu só me irrito se eu não me conhecer. Se eu me conhecer, ninguém pode me irritar. É a frase dos estoicos, capítulo 2, das Meditações de Marco Aurélio. Quando eu saio à rua, eu encontro pessoas irritadas. E elas lançam a seguinte questão para mim: a paz pertence a você ou a mim? A maior parte das pessoas não tem a paz, porque qualquer um pode tirá-la. Se ela for minha, ninguém pode me tirar. Como eu expliquei uma vez num café filosófico, no trânsito de São Paulo há dois xingamentos, ou relativos à vida duvidosa da minha mãe, ou relativos a alguma opção sexual menos dominante. Quando alguém diz sua mãe, aí vem um adjetivo, uma mulher que exercia serviços sexuais mediante pagamento, para não dizer um palavrão, eu vou refletir, pensando na minha mãe, ela era isso? Provavelmente não, a cara dela é de azedume nas fotos, ela não tinha aquela felicidade que ela era fiel ao meu pai. Até aquela cara triste de mulher fiel, dedicada, não tem aquela alegria, aquela pele de quem vive a experiência. Então eu acho que minha mãe não, e nunca na família houve um dinheiro abundante vindo disso. Logo, minha mãe não é isso. Logo, você não está me ofendendo. Mas e se ela fosse? Se eu fosse filho de uma mulher que exerceu tal atividade, por que eu ficaria ofendido? Sua mãe é uma puta. Ah, você conhecia a mamãe? Eu não conheci. Eu não conheci todo mundo que ia lá em casa, mas eram tantos, né? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Ou seja, a mesma coisa, alguém grita sobre alguma opção sexual. Tem duas hipóteses, eu ser ou não ser. Não é ofensivo ser. Logo, alguém me grita, seu viado. Se eu não sou, eu vou dizer, não, você está enganado. E se eu for, eu vou dizer por quê. Nós já estivemos juntos, mas eu estava olhando a fronha, não lembro muito do seu rosto. Também não posso ficar ofendido. Também não posso ficar ofendido. Além do que, essa não é uma questão ofensiva. Não. A escolha sexual nunca é ofensiva. Ora, por que eu me ofendo? Esse é um falta de conhecimento. O outro está me jogando um desafio. Eu tenho que saber como eu reajo com esse desafio. Por isso que a minha paz tem que me pertencer. Esses são elementos que a filosofia estoica, que a filosofia socrática, que a ética aristotélica vão nos ensinando, que a filosofia não é uma matéria universitária. Filosofia é uma maneira de viver melhor. Filosofia não é um conhecimento formal, mas desde que ela surgiu na Grécia, é uma maneira de eu lidar com questões como felicidade, objetivo de vida, trabalho, etc. E ela tem que servir para isso, senão ela se esgota como conhecimento. Mas não é exatamente uma ciência. A filosofia me ensina a buscar neste momento, junto com um filho, uma filha, muito interessante a filosofia, que é a psicanálise, a buscar com toda honestidade minhas zonas de conforto. O que me ofende, o que não me ofende, onde eu estou bem, quais são meus pontos fortes e fracos, o que eu gostaria de aumentar, diminuir, negar ou aprofundar. Por que eu poderia ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai, uma mãe, um namorado, uma namorada melhor. O que eu poderia ser mais ou não poderia. Isto é estabelecer quais as minhas zonas de conforto. E com isso, gente, encerramos o nosso encontro, nessa etapa do nosso encontro, e agradeço a paciência enorme de vocês terem esperado estarem aqui. Foi um prazer conversar sobre esses temas. Muito obrigado aos dois. Não sei se previa, o cerimonial prevê perguntas, debates, eu estou aqui.